Estimados ouvintes, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de A Contas com a Música. Mais um sábado, mais uma emissão deste programa, que conta com Carlos Bonaparte na realização e elaboração de conteúdos, Nuno Miguel na apresentação. Hoje vamos até o ano 1979. Estamos prestes a chegar à década 80, uma década que já começa a ser mais familiar à maioria dos nossos ouvintes, certamente. Mas para já, ainda estamos em 1979. Vamos às 10 mais desse ano, segundo a revista norte-americana Billboard. Número 10, Robert John, Sad Heights. 9, Anita Ward, Ring My Bell. Número 8, Village People, YMCA. 7, Donna Summer, Hot Stuff. Número 6, Gloria Gaynor, I Will Survive. Número 5, Peaches and Herb, Reunited. 4, Rod Stewart, Do Ya Think I'm Sexy. Número 3, Chic, Le Fric. Número 2, Donna Summer, Bad Girls. Número 1, Net, My Sharona. A equipa do Contas com Música despede-se por hoje, volta na próxima semana. Até lá. Número 10. Turn the other way. Número 9. You can go. Número 7. Número 6. I learned how to get along, and so you're back. Número 5. Número 4. Número 3. Número 2. Número